não me adapto às suas leis. Eu não vou me postrar perante seus deuses ou reis. Quem é louco desde cedo não sabe o que é lucidez. Se der vacila, a vida cobra, cê paga por tudo aquilo que já fez. Esses políticos ainda vai levar o troco. Eu quero ver se adaptar morando uma semana na beira do esgoto. Mas o esquema eu sei que é osso. Sei que é osso. Quem se adaptou ao sistema hoje vive no conforto. Quem não se adaptou tá passando mó sufoco. Mora em barraca e trampa desde cedo só rachando coco. Intensivas 12 horas e o patrão ainda acha pouco. Vai ter que se adaptar com cano na boca e pipoca. Eu não vou me adaptar, eu não vou ser como eles querem. Na minha mente eles não entram, na minha alma eles não ferem. Momento de sofrimento no esquecimento, ah, jamais. Apesar de todas as lavagens cerebrais, eu não me adapto a esse perfil padrão. De trabalho, casa, cama, televisão. Nasci pra poder viver vivendo em vão. Tudo na mesma mesmice sem variação. Eu não me adapto a esse perfil padrão. De trabalho, casa, cama, televisão. Nasci pra poder viver vivendo em vão. Tudo na mesma mesmice sem variação. Voa passarinho, para longe da gaiola. Não seja omisso, água fresca e granola. Não me adapto a ser adapto. O sistema faz favores do tratado de pactos. Queria ser um mágico e transformar a liberdade em alguma matéria, pegar na mão em algum fisco. Seria fantástico, você sentiria de verdade. Saberia e levaria a liberdade contigo. Quem se sujeita, camiseta de etiqueta nem percebem que eles tivessem e te ajeita. Adaptação ao nosso país é algo comum. A coroa cheia de joia diz que tem um vestido blue. Não tenho tênis de visto e nem blusa de três riscos. Só camisão grafitada, mão com tinta de tecido. Tão dizendo pra você como você deve ser. Mas a vontade é sua, só não esqueça de vencer. Eu não me adapto a esse perfil padrão. De trabalho, casa, cama, televisão. Nasci pra poder viver vivendo em vão. Tudo na mesma mesmice sem variação. Eu não me adapto a esse perfil padrão. De trabalho, casa, cama, televisão. Nasci pra poder viver vivendo em vão. Tudo na mesma mesmice sem variação. Infelizmente, felizmente, eu não me adapto. Tô sempre indo atrás de algo mais. Mais rápido e lápido, melhor da minha mente. Igual arquiteto, mas não me adapto. Igual a onça no concreto. E quando eu falo isso, mano, eu jogo o papo reto. Tu pique uma águia voando embaixo do teto. Eu não me sinto bem, se pá, nem sou daqui, eu falo português. Mas sou é tupi-guarani, porra. Eu não me adapto a isso. Ser humano tem mil funções, mas vive pra só um ofício. É difícil essa ideia de falso e real. Mas com artifício, muitos viram artificial. É foda saber isso, é foda compreender que cê luta a vida toda e no final cê vai morrer. Mas se for pra ser, vai ser com obridade. Eu não me adapto ao sistema e morro falando a verdade. Eu não me adapto a esse perfil padrão. De trabalho, casa, cama, televisão. Nasci pra poder viver vivendo em vão. Tudo na mesma mesmice sem variação. Eu não me adapto a esse perfil padrão. De trabalho, casa, cama, televisão. Nasci pra poder viver vivendo em vão. Tudo na mesma vivência sem variação. Então vai. Sem variação.